Falo besteira no ouvido, sei que ela é Simone. Vou deixar nela maluca, que mina gostosa. Ela esquenta o clima enquanto a chuva cala fora. Seu mistério tava escondido num batom vermelho que de noite ilumina, te ilumina. Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal. Lina, quando essa bunda empina é sempre sensacional. Seu mistério tava escondido num batom vermelho que de noite ilumina, te ilumina. Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal. Lina, quando essa bunda empina é sempre sensacional. Seu mistério tava escondido num batom vermelho. Night, club, álcool, luz, ice. Ela dançando e jogando pra mim era fogo, gelo, fuma, bebe, desce, sobe, sobe, desce. Enche a metade do copo com esquecendo acho. Joga uma bala, love no meu copo e nada, minha bala. Seu batimento acelera quando o body chega lá. Prefere nós com que nós não rende homenagem. Deixa a fumaça subir, amor. É o nevoeiro fumando balão. Deixa a fumaça subir, amor. Mais um minuto ela perde a noção. Wave trip, Johnny Walk, bala, Kush, Mac Life. Os dois juntos na mesma onda, embrasando na mesma vibe. Budweiser, muito gelo, sempre para o baile inteiro. Quando sai com suas amigas, lança seu batom vermelho que de noite ilumina. Te ilumina. Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal. Lina, quando essa bunda empina é sempre sensacional. Seu mistério tava escondido num batom vermelho que de noite ilumina, te ilumina. Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal. Lina, quando essa bunda empina é sempre sensacional. Seu mistério tava escondido num batom vermelho. Tipo cafeína, ela me anima. Olha ela passando por mim. Quem te fez tão perfeita assim? Você vai ser minha, ei. Essa aqui já foi, ela perde a linha. Você perde a linha, elas perdem a linha. Nem tudo na vida tem que ter um fim, ei. Muito menos eu tendo você só pra mim. Pode me chamar sempre que tu tiver afim, ei, ei, ei, ei, ei. Ela te faz respirar por aparelho. Ama se olhar no espelho. Eu não sou do tipo de dar conselho, mas toma cuidado se ela tiver de batom vermelho. Falo besteira no ouvido, sei que ela é Simone. Vou deixar nela maluca, que mina gostosa. Ela esquenta o clima enquanto a chuva cala fora. Seu mistério tava escondido num batom vermelho que de noite ilumina, te ilumina. Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal. Lina, quando essa bunda empina é sempre sensacional. Seu mistério tava escondido num batom vermelho que de noite ilumina, te ilumina. Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal. Lina, quando essa bunda empina é sempre sensacional. Seu mistério tava escondido num batom vermelho.